A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com gratidão a Deus que nós vamos compartilhar mais uma pequena porção da palavra do Senhor, deixar uma reflexão para você e cremos que essa reflexão poderá edificar as nossas vidas, porque é palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é palavra viva, não é letra morta, mas é palavra viva, e essa vida nos garante, mesmo em momentos tão difíceis, nos garante uma vida abundante e uma vida eterna no porvir. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos os irmãos e irmãs. Queridos, agora mesmo eu falava, deixava um recado para a irmã Floranete, que tem sido sempre a primeira a responder ao meu pedido de novos contatos. Nós estamos com, só no Zap, com contato de quase 2.000 ouvintes, 2.000 pessoas. E só no Zap, então no WhatsApp. Então, se você tem contato com alguém, um amigo seu, um amigo da empresa, um vizinho, você vê que ele está passando por um momento de grande aflição, ou mesmo se não estiver, e você sabe que a palavra vai ser importante para ele. Entre em contato com a irmã Floranete e nos mande, por gentileza. Primeiro peça para a pessoa permissão. Não queremos nada sem a permissão da pessoa. Mas se a pessoa permitir, ela recebe a mensagem. O dia que ela quiser ouvir, ela ouve. O dia que não quiser ouvir, não ouve. É como todos os outros. Eu confiro diariamente para poder fazer um controle metódico de como está a nossa resposta em termos de ouvintes. E como eu controlo diariamente, geralmente no fim da noite, então eu vejo que em alguns dias alguns irmãos queridos não puderam ouvir. Não puderam ouvir por causa das suas atividades pessoais, ou porque até não estavam tão dispostos fisicamente, e assim por diante. Então a pessoa tem a liberdade de ouvir ou não ouvir, mas esta será uma oportunidade para aquele momento que ela precisar de uma palavra, ela terá sempre mais uma porta de anúncio do Evangelho. Se já for cristã, católica, protestante histórica, pentecostal, até neopentecostal, ela já ouve nas suas igrejas. E também tem todos os programas de mídia, através da mídia, no rádio, na TV, no Zap, na internet, de modo geral, são muitos programas, e esse é mais um. Então, às vezes, é nesse que é talvez um dos menores, ou o menor, de todos os trabalhos assim, ela possa ouvir essa mensagem dessa pequena reflexão, e se exatamente uma parte, um versículo dessa palavra que venha edificá-la, tá bem? Então mande para nós, não tarde, mande para nós porque os dias estão próximos, nós estamos próximos da volta de Jesus, precisamos nos alimentar. E se a pessoa já tem se alimentado bem na igreja, aleluia, e tem se alimentado com outras fontes, glória a Deus, esse será só mais um instrumento para o seu crescimento espiritual. Agradeço a mensagem que o irmão José de Amorim, da Igreja Metodista em Cidade Líder, também sempre fiel, nos mandou, dizendo: a história da sua vida foi escrita por Deus. Tenha paciência, que capítulos melhores virão. Repito, a história da sua vida foi escrita por Deus. Tenha paciência, que capítulos melhores virão. E agradeço a Lili pela mensagem musical também, pela música, que também foi uma bênção. Tá bom? A mensagem do irmão Everson, todos os outros irmãos que têm feito postagens, Liene e tantos outros, Wilsinho, tantos outros que mandam diariamente, não dá para todo dia eu ler o de todos. Por último, última informação. Se você, nós já temos aproximadamente 200 mensagens no blog. Blog é um outro instrumento, tá bem? Na internet. Os jovens dominam isso assim com uma rapidez absurda. Muito grande mesmo. E eles podem até ajudar você a abrir o blog e você ouvir uma das mensagens. Nós temos todo o livro de Gênesis ministrado, com uma palavra, duas, três, dois, três destaques, mas de todos os capítulos de Gênesis. Um, dois, três destaques de cada capítulo do livro de Levítico, que é um livro que é um pouco complicadinho, então merece o seu estudo, a sua escuta, a sua atenção. Nós temos também, se não me engano agora, não estou com a lista na mão, mas acho que 60 capítulos do Salmo. Salmos sempre nos edificam, sempre, sempre. Salmos de louvor, cantemos para o Senhor, pois cada dia que passa, Ele nos dá mais amor. Sim, salmos de louvor. Eu acho que essa canção também é do Vencedores por Cristo. Os mais jovens, não sei se conhecem, mas é que eu tô veinho, eu já me lembro mais desse grupo. Tô veinho, mas não tô veião, viu, irmãos? Irmãs, só veinho. E os salmos são maravilhosos. Então, tem lá acho que uns 60 salmos aproximadamente. E é minha intenção, quando o Senhor me autorizar, a fazer uma série de novo dos salmos. Nós temos também, acho que umas 30 ministrações da pastora Margarete no livro de Jeremias, de 20 a 30. Eu não vou pegar a lista agora, que a Vivian, a nossa irmã Vivian, querida participante desse ministério, nós somos em três ministrando, nos envia, e eu não estou com ele na mão agora, eu não vou procurar, que eu já vou começar a ministração. Mas temos também Jeremias. O livro de Mateus tem um, dois, três destaques de cada capítulo, e o livro inteiro está completo. O livro de Lucas, um, dois, três destaques por cada capítulo e está completo. Também você poderá. Ah, eu perdi um capítulo do livro de Lucas, eu vim acompanhando e perdi. Então, vá lá no blog e você vai poder ouvi-lo. E nós temos uma obra-prima, que é o livro do Apocalipse. Então, nós estamos indo devagar por dois motivos. Primeiro, pelo grande número de atividades da nossa irmã Vivian, que é uma astrofísica, mas a maior virtude dela não é essa. Essa é uma grande virtude, pessoa que estuda muito, trabalha muito, dá aula e tudo mais. Mas a maior virtude é que ela é uma seguidora radical, fiel ao Senhor Jesus Cristo, e ela já ministrou, se não me falha a memória, acho que 14 ou 15 capítulos do livro do Apocalipse. Já estamos indo para o final desse livro. Então temos aí cerca de 200 ministrações que você pode encontrar. Então chegou um dia, não está com vontade de fazer nada, está meio até, né, desolado. Aí vai lá no blog, ouve uma palavra e essa palavra vai te abençoar. Ou então está muito animado, mas quer continuar a crescer no Senhor. Vai lá no blog, ouça uma palavra e isso vai complementar, vai ser mais um instrumento de ajuda para você. Você que já tem igreja, já ouve as mensagens da sua igreja local, essa deve ser sua prioridade, da sua denominação, de outros programas todos na internet, no rádio, na TV, e esse é mais um instrumento, tá bom? É isso. O endereço do blog é blog, como estou falando, blog com G mudo, logos, Logos, e depois você põe só o número 7, blog logos 7. Ponto. Aí você põe o ponto. Blog spot com T mudo, BLOG SPOT, blogspot, ponto de novo, com, tá bem? Com, COM, porque isso também está indo para várias nações. Nós estamos alcançando no momento 20 nações, com certeza. 20 nações, com certeza, com a chegada agora da Indonésia. Mas oramos para que o vento sopre e isso aumente nessas 20 nações, mais pessoas escutem, mais pessoas escutem. E alcance outras nações também, se for a vontade do Pai. Vamos lá para Romanos capítulo 2. Deus julga toda a humanidade. Portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Desse modo, quando tu, um simples ser humano, o julga e todavia pratica os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás ao juízo de Deus? Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância, paciência, não percebendo que a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. porquanto em Deus não existe parcialidade alguma, ou em algumas versões, acepção de pessoas. Pois todos os que, sem a lei, pecaram, sem a lei também perecerão. E todos os que pecarem sob a lei ou debaixo da lei, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei. E estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornaram-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração. E disso dão testemunho a sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhe servindo por defesa. Todos esses fatos serão observados na humanidade, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. Ora, tu que levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus, tu que conheces a vontade de Deus e aprovas as obras excelentes, porque és instruído pela lei, tu que estás certo de que foi chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade. Pois então, tu, que tanto ensinas a outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que ensinas que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, mas lhe rouba os templos? Tu que te orgulhas da lei, desonra a Deus, desobedecendo a própria lei? Pois como está escrito, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Porquanto a circuncisão tem valor se obedecerdes à lei. Mas se tu não observares a lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados praticam os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisos? E aquele que é por natureza incircunciso, mas cumpre a lei, ele condenará a ti, que mesmo tendo a lei escrita e a circuncisão, és transgressor da lei. Portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeira circuncisão a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é realizada na alma do cristão, pelo espírito, e não apenas pela letra da lei. Para todos esses, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Partamos então para a segunda parte de destaques. No versículo 2, por exemplo, Paulo apresenta os princípios básicos do julgamento que Deus submete a todo ser humano, irmãos e irmãs, em todos os tempos. Primeiro, conforme a verdade, porque ele é a verdade. Segundo, de acordo com as atitudes. Não adianta só a gente dizer, ou cantar, ou participar dos cultos. O que importa são as nossas atitudes, porque a fé sem obras é morta. Em terceiro lugar, segundo a compreensão de cada indivíduo sobre o que é certo e o que é errado. Os ensinos de Paulo sobre a crítica fácil concordam com Jesus. Ambos condenam o julgamento hipócrita, numa clara e direta advertência aos líderes judeus, que tendiam a desprezar e julgar inferiores todos os gentios. Para quem está começando na fé, aqui em Entre Folhas, em Vargem Alegre, em outros lugares, gentios é o nome que se dava pelos judeus a todos os outros povos. Nós não chamamos as pessoas estrangeiras de gringos. Nós não falamos, ah, aquele gringo, quer dizer, aquele estrangeiro, eles chamavam de gentios. Enquanto suas próprias vidas eram dominadas pela ganância e imoralidade de todo tipo, negavam assim, na prática, todos os ensinos e revelações da Torá, o Antigo Testamento, basicamente o Decágolo, os 10 mandamentos. Um segundo destaque, meus irmãos, minhas irmãs, no versículo 3. Você pode acompanhar na sua Bíblia. É uma referência à maneira como Jesus Cristo falou sobre a lei. O ser humano não é aceito aos olhos do Senhor simplesmente por guardar uma série de doutrinas e rituais religiosos. Isso são leis exteriores, coisas exteriores. Mas Jesus considera como importante a completa renovação do interior, ou seja, o novo nascimento. Lembremos da conversa de Jesus com Nicodemos, por meio da habitação do Espírito Santo no seu interior. Novo nascimento, conversa com Nicodemos, tá bem? Um terceiro destaque está no versículo 4, um capítulo basicamente dedicado, quase totalmente dedicado à exortação dos judeus. A bondade e a graça e a misericórdia de Deus têm como objetivo principal o arrependimento do ser humano. Os líderes religiosos judeus há muito tempo vinham interpretando a longanimidade e paciência do Senhor de forma errada, como se Deus, ao longo do tempo, deixasse de promover juízo e condenação sobre os pecadores contumazes. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Agora nós vamos para o quarto destaque, que está no versículo 8. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. É importante ter sempre em mente, irmãos e irmãs, que Paulo, em nenhum dos seus escritos, jamais defendeu a necessidade da perfeição ética, ou do que aconteceu na Idade Média, posteriormente, no meio cristão, na vida monástica, ou na observância absoluta da lei. Também já acontecia com eles entre os essênios, que viviam afastados como monges, que significa solitários, eles viviam solitariamente nas cavernas. Jesus nunca pediu isso e Paulo também não. Como fariseu, Paulo sabia muito bem da impossibilidade de um ser humano cumprir toda a lei. Entretanto, se alguém julga ser capaz de obedecer à lei ou algum padrão ético religioso que conduz a Deus, então o próprio Senhor julgará mediante esse padrão estabelecido. Paulo está enfatizando que a única maneira de um pecador, como todos nós, como todos os seres humanos, o são, em menor ou maior grau, encontrar absolvição plena diante do juízo de Deus é através da morte de Jesus Cristo, é morrendo com Cristo e ressuscitando com Ele para uma nova vida. Paulo refere-se às obras exigidas como confirmação da fé verdadeira, não como um meio para conquistar a salvação eterna, como alguns até hoje pensam. Não é um meio para a salvação, mas é a consequência da salvação. Com os privilégios espirituais vêm as responsabilidades espirituais. Vale a pena consultar Amós, capítulo 3, versículo 2, Lucas, capítulo 12, versículo 38. No versículo 12, temos aqui o quinto destaque, os gentios, ou seja, todos os não-judeus. Você já sabe agora. São aqueles que pecam sem a lei, eles não conheciam a lei judaica, pelo fato de a desconhecerem total ou parcialmente. Eles não serão julgados por uma lei que desconhecem. Deus seria absolutamente incoerente, Deus não é incoerente. Mas certamente serão condenados por outros critérios, e especialmente pelo código de ética universal gravado por Deus na alma de todo ser humano. Isso é o que nós chamamos de resquício da imagem e semelhança de Deus que nos foi dado no jardim do Éden. Ou seja, nem tudo se perdeu com o pecado original. Sobrou um resquício de lei universal, de lei moral, de lei ética no coração humano. Sobrou um resquício. O pecado danificou sobremodo a nossa natureza, comprometeu para sempre a nossa natureza, a não ser que nós aceitemos a Jesus como Senhor e Salvador. Mas mesmo os que não eram judeus e que então não conheciam a lei, tinham gravados no seu ser esse resquício da lei ética e moral que Deus, com a qual Deus nos criou. E dentro desse aspecto, dentro desse resquício da lei ética e moral universal que Deus deixou para todo ser humano, é que eles serão julgados. Todos serão julgados. Os que conheceram a lei serão julgados a partir da lei, a menos que cheguem no ápice do cumprimento da lei, que é Jesus Cristo, o Senhor, e o aceitem como Salvador e Senhor. E os que não conheceram a lei serão julgados por esse código de ética que está inserido no coração humano. Um sexto destaque está no versículo 13. os que obedecem à lei, ou seja, judeus, serão justos. Entretanto, ninguém consegue cumprir toda a lei, a Torá, a lei de Moisés. O argumento lógico desenvolvido por Paulo demonstra que um ser humano seria justificado se pudesse praticar toda a lei. Mas porque nenhum ser humano é capaz de guardá-la perfeitamente, então não pode haver justificação pela lei. A lei não justifica. A lei somente aponta o que é certo e o que é errado, sobretudo na Torá, sobretudo na lei moral, mas também, de modo simbólico, na lei cerimonial, na lei judicial, na lei sanitária, há símbolos, há todo um campo semiótico ou um campo simbólico, há toda uma linguagem presente nesses outros aspectos da lei. Então, esse é o sexto destaque. Ninguém consegue cumprir toda a lei. Por isso, a lei não justifica. Só quem pode justificar é Jesus Cristo. Justificados, pois, pela fé, teremos paz para com Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Nós vamos ver tudo isso em Romanos. Pois pela graça sois salvos. É um favor imerecido. Nós somos salvos mediante a fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas eu não vou me antecipar, porque nós vamos ver isso no livro de Romanos. Não pode haver justificação pela lei, justificação só pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. Em sétimo, um sétimo destaque, vamos dizer assim, já está no versículo 17, estamos andando bem. Paulo usa em seu discurso o diálogo com um interlocutor imaginário. Outras pessoas fizeram isso antes dele, na Grécia Antiga, sobretudo, depois dele, Santo Abelardo, por exemplo. Paulo usa em seu discurso um diálogo com um interlocutor imaginário, demonstrando o quanto conhecia o seu povo e o pensamento teológico dos líderes judeus, a fim de dar mais ênfase às suas constatações. Citou um após outro os grandes orgulhos da religiosidade judaica para afirmar que de nada valiam diante de Deus, pois eram apenas conceitos teóricos e palavras pregadas, sem a necessária demonstração concreta da fé na vida prática deles, na vida prática diária. A expressão grega original é diaferonta, aqui traduzida por excelentes. Tem o sentido de distinguir, discernir, pode significar a capacidade de avaliar distinções morais ou reconhecer qualidades que se sobressaem devido ao seu valor eterno. Aleluia! Estamos encerrando só com mais dois destaques. A circuncisão. Pastor, o que é circuncisão que esse capítulo fala? Eu cheguei na fé faz 3 meses e eu não sei o que é. Então tá bom, vamos lá. A circuncisão é um corte que era feito no prepúcio, no órgão genital masculino. Era um sinal da aliança que Deus estabeleceu com Israel e seu povo. Você pode encontrar isso no Pentateuco. Cito Levítico 12, versículo 13, versículo 3. E penhor de bênção decorrente dessa aliança entre Deus e Israel. Contudo, na época de Jesus e Paulo, infelizmente, irmãos e irmãs, muitos líderes judeus já estavam considerando que um judeu circuncidado não podia ser condenado ao inferno. Ou seja, haviam transformado um ritual evocativo da aliança, um memorial da aliança, em uma cerimônia de garantia da salvação eterna, a favor divino, independente da atitude de fé diária e seriedade com Deus que eles tivessem. Independente da prática deles, só o fato de ser circuncidado, para eles garantiriam a sua salvação. Não poderiam ser condenados. Para eles, a aliança tinha tomado essa proporção absurda. Isso está implícito no próprio simbolismo do ato. A posição do Novo Testamento, se baseia em textos até do Antigo, como Jeremias 9, 25, Deuteronômio 10, 16. Ou seja, queridos, não basta a circuncisão no órgão genital masculino para se garantir a salvação e a não condenação. Não basta. Não, nunca bastou e não basta. A circuncisão significava que ele agora era parte do povo de Israel. E como parte do povo de Israel, tinha uma aliança com Deus. Ótimo, ponto, correto. Mas pertencer ao povo de Israel, nós temos centenas de exemplos no Antigo Testamento de pessoas que pertenciam à nação israelita e nem por isso tinham uma prática coerente com a aliança que eles tinham para com Deus. Por exemplo, muitos israelitas se tornaram idólatras, muitos eram desobedientes ao Pentateuco, à Torá, muitos eram rebeldes, e aí por diante. Então, só o fato de receber a circuncisão no órgão genital não garantia, nem garante, nem garantirá jamais a salvação, só a verdadeira circuncisão. O que é a verdadeira circuncisão, pastor? Não é a circuncisão no órgão genital, é a circuncisão no coração. Quando você se torna um seguidor de Jesus de Nazaré, recebe agora uma nova vida, recebe agora uma nova natureza, o aceita como se arrepende de seus pecados, muda de postura, se era idólatra, deixa de ser idólatra, aceita a Jesus como Senhor, portanto você o obedece e o aceita como Salvador. Então, não há mérito nenhum em ser israelita ou em ser cristão nominal ou pertencer a uma denominação. Isso tudo não salva ninguém. Posso aplicar para hoje: placas de denominações não salvam ninguém. Só a circuncisão, o sinal no coração, a nova aliança feita em Jesus Cristo. E é por ser uma nova aliança que nós dizemos a nova Israel. Por quê, pastor? Pelo último destaque. O nono destaque e último. A expressão original judeu vem do hebraico antigo e deriva da palavra Judá. Judá, que significa louvado ou objeto de elogio, convocando com essa palavra ao louvor, Deus seja louvado. Deus seja elogiado. Deus seja glorificado. Que só tem valor quando vem de Deus. Ele que deve ser louvado, adorado, bendito, exaltado, pode elogiar alguém, pode enaltecer alguém, pode, aqui eu não gosto de louvar alguém, mas pode elogiar alguém, pode reconhecer o mérito dessa pessoa, e também temos centenas de textos que mostram. Eu não diria centenas, na casa das dezenas. Temos dezenas de homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento, muitas dezenas, que foram enaltecidos, que foram elogiados por Deus. Paulo faz aqui uma solene advertência à nação israelita, não somente aos judeus, contra os perigos da. Isso serve para nós, irmãos e irmãs, de todos nós, para todos nós, judeus e não judeus. Os perigos da arrogância, da presunção, da confiança na justiça própria, que era o caso de pertencer a Israel, de ser circuncidado, e contra todo tipo de formalismo que confia em memórias e rituais, em liturgias. Liturgia é um serviço que nós prestamos a Deus de culto, de louvor e de adoração. Mas, quando nós ficamos só no campo exterior da liturgia, e isso não é fruto de uma adoração em espírito e em verdade, como Jesus fala com a mulher em Samaria, no Poço de Samaria, então essa liturgia não vale de nada. Esse ritual não vale de nada. Tá bem? Um bom exemplo de um ritual que deve ser observado com temor, tremor, louvor, adoração, é a Santa Ceia, é o batismo. São sacramentos, são sinais da presença de Deus, que têm a garantia em si mesmos, por causa da presença manifesta misteriosamente de Jesus, da salvação eterna e das bênçãos que Deus concede àqueles que o recebem. Na verdade, irmãos e irmãs, o verdadeiro sinal de pertencimento a Deus não é uma marca externa no corpo físico, ou uma cerimônia litúrgica, ou uma cerimônia especial de iniciação, mas o poder regenerador do Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo regenera a todo aquele que se arrepende e aceita Jesus com o Senhor e Salvador. Eu sei, eu creio, eu tenho convicção na palavra que agora mesmo, pelo menos 25% de todos que me ouvem vão ter uma experiência regeneradora ou santificadora. O Espírito Santo vindo habitar em nosso ser, nas nossas entranhas, nas nossas vísceras. Nas vísceras do cristão sincero. Paulo denomina como circuncisão operada no coração, ou seja, a verdadeira aliança está no coração. O ato de arrependimento do pecador, a entrega incondicional, incondicional de sua vida a Jesus, o novo nascimento, o batismo no Espírito Santo, a santificação e aí por diante, todo o preparo que vamos ter para morar com Ele. Agora preste atenção, só numa questão: entrega incondicional. Irmãos e irmãs, eu lastimo ainda ao perceber que muitos irmãos e irmãs em todo o Brasil e nas nações que nos ouvem ainda colocam muitas condições para seguir a Deus. Eu sigo a Deus, sim. Eu estou disposto a seguir a Deus, Mas se ele me salvar, mas se ele me abençoar, mas se ele me fizer prosperar, principalmente a prosperidade econômica, tão difundida no meio cristão hoje em dia. Não resolve. Você só é cristão se segui-lo incondicionalmente. Para concluir o capítulo 2, e por mais que a gente chegue a uma hora, preste atenção, falar do capítulo 2 em uma hora é quase um assassinato ao capítulo. Só não dá para assassinar porque é palavra viva e ressurreta. Mas é assim um crime, porque tem milhões de coisas a serem exploradas aqui e isso nos dá uma certa agonia. Todo pastor sente isso, toda pastora honesto e honesta sentem isso. Até quando fazem um sermão mais extenso. Porque é muita coisa, é muita maravilha para um capítulo só. Ainda assim, que o Senhor nos dê a graça e que algo do que foi ministrado fale ao seu coração. O segundo capítulo de Romanos é dedicado a deixar claro o tema da justiça de Deus para os gentios, que eram os não-judeus, e o povo que se vangloriava de ser judeu. O apóstolo explica que os judeus também precisam da salvação em Jesus Cristo. Para quem pensa o contrário aí, nesse novo tempo de tantas esquisitices, irmãos, prestem atenção, os judeus não estão salvos por si mesmos, por causa da aliança feita com Abraão ou por causa da circuncisão. Os judeus precisam aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, senão não serão salvos. Por isso nós temos que orar por eles, amá-los, orar por eles, abençoá-los, porque eles precisam ser salvos. O apóstolo explica que os judeus também precisam da salvação em Jesus Cristo. Há um chamado à coerência nesse capítulo. Esse é um momento de conclusão, um resumo. Porque antes de buscar o aperfeiçoamento e cumprimento da justiça do Senhor, deve primeiro buscar a salvação, a justificação, a santificação para si mesmo. Isso serve para todos, mas em particular no contexto de Romanos 2, Paulo está se dirigindo basicamente aos judeus. Isso porque Deus castiga os malfeitores e recompensa os justos. Aliás, para ser bem objetivo, Paulo trabalha com dois conceitos. Primeiro, ele trabalha com o conceito para os não-judeus, e segundo, ele trabalha com o conceito para os judeus. Tá bem? Então, são dois temas. Quem são os justos? É a pergunta que você me faz. Em primeiro lugar, os justos são os que foram justificados. Eles não são justos porque cumpriram toda a lei. Não. Eles foram justificados. Quem é justificado? É quem é tornado justo. Ele passa a ser justo. Como, pastor? Pela fé em Jesus e pela sua perseverança em fazer a vontade de Deus e a sua justiça, segundo o modelo de Cristo. Esses glorificam ao Senhor e almejam a vida eterna, que é Jesus. Eles buscam a imortalidade pela graça. Eu diria que eles já vivem na dimensão da imortalidade pela graça, a menos que caiam da graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Essas pessoas serão recompensadas com a incorruptibilidade no novo céu e na nova terra. Eu desejo isso para você, meu irmão, minha irmã, através da perseverança em viver, em fazer o que é da vontade do Deus soberano, ou seja, sua justiça. Essa é a justiça de Deus. Esse é o grande tema do capítulo, a justiça para os judeus e para os gentios. Pela fé no Mestre Jesus, como Senhor, como Salvador, e pela sua graça e misericórdia. O inverso desses é a vida egoísta, desobediente, é a prática do mal, o prazer na iniquidade, os tais receberão na ira vindoura a tribulação. Aliás, eles receberão as duas coisas: eles receberão da ira vindoura e receberão no momento da grande tribulação. O versículo 12, por exemplo, deixa claro que todos aqueles que continuarem no pecado, mesmo não tendo nenhum conhecimento da lei de Deus, aqui para nós que não somos nascidos na casa de Israel, todos nós que não obedecermos à lei de Deus pereceremos, porque temos uma certa medida de conhecimento do certo e do errado, como mencionei, já que nem tudo da imagem e semelhança de Deus com a qual fomos criados nos foi arrancado pelo pecado original ou por nossa própria prática do pecado. É o que se chama do restante, do resquício da imagem de Deus e da lei moral do Pentateuco, expressa em nossas vidas antes até do nosso nascimento. Deus não salvará automaticamente a ninguém, aqueles que não vierem a conhecer o Evangelho, nem lhes dará uma segunda oportunidade depois da morte, porque eu já disse que não existe reencarnação. Não existe reencarnação. Não existe reencarnação. Se você está nesse caminho, você está equivocado. Ah, mas tem texto da Bíblia lá. Não, tem só textos da Bíblia selecionados. Ah, mas tem oração lá. Tem oração, mas que é discordante da totalidade da palavra de Deus, que condena a necromancia, tá bem? A busca dos mortos, a fala com os mortos falando com os vivos e os vivos com os mortos. O sofrimento eterno que terão aqueles que não ouvirem o Evangelho deve nos impulsionar a fazer todo o esforço missionário possível para evangelizar a toda criatura e em todas as nações. Aqui o meu chamado missionário novamente a vocês, você que já é discípulo, você que está em vias de se tornar pastor ou pastora, você que é um missionário. A segunda parte do capítulo, então, apaixonem-se por missão, vivam missão, respirem missão, transpirem missão, porque disso depende a salvação de milhares de pessoas. A segunda parte do capítulo é dedicada à casa de Israel, aí sim, à nação de Israel, ou judeus, como passaram a ser conhecidos desde a divisão do povo israelita em Reino do Norte e Reino do Sul, cuja capital era Judá. Paulo explica, Judá, Jerusalém. Paulo explica que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração, como eu disse agora no final. Portanto, não adianta pertencer ao povo judeu, não adianta pertencer ao povo judeu, não adianta colocar na sua igreja cristã símbolos judaicos, não adianta. Você pode até colocar por uma festa para explicar didaticamente o que significou, mas não adianta para a salvação, santificação e para agradar a Deus. Não adianta só colocar o símbolo. A partir do versículo 25, o apóstolo deixa claro essa questão, porque a circuncisão exterior no órgão genital masculino é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, da Torá, a circuncisão se tornará incircuncisão. Como nenhum de nós consegue guardar toda a lei, então tornaremos-nos todos incircuncisos, quer judeus ou até os que não eram judeus, mas que tomaram conhecimento dessa palavra. Se, pois, a incircuncisão, ou seja, os que não nasceram em Israel, outros povos, guardarem os preceitos da lei, Porventura, a incircuncisão não será considerada por Deus como circuncisão? Sim. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não julgará, porventura, a ti, que pela letra e pela circuncisão és transgressor da lei? Sim. Sim. Ele está dando uma chapuletada. Hoje é o dia em que eu vou trabalhar com vocês, e Romanos trabalha muito isso. Está dando uma chapuletada nos líderes religiosos judaicos e até em segmentos da população. Porque não é judeu o que é exteriormente. Guarde isso. Não é judeu o que é exteriormente. Assim como não é cristão o que é exteriormente. Nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Mas o texto é claro, diz assim: mas é judeu o que é no interior. A circuncisão que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor provém não dos homens, mas é um louvor, um elogio, como eu disse, de Judá, um enaltecimento. Não vem dos homens, vem de Deus. Portanto, judeu é aquele que participa da natureza de Jesus, ou seja, da nova natureza. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus Cristo. Trata-se da participação na graça de Deus, no coração que o torna justificado pela fé em Jesus. Salvo em Cristo Jesus, santificado pelo Espírito Santo, segundo o modelo de Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça, que é o tema do capítulo, e que convence do juízo. Sendo assim, irmãos e irmãs, é a graça do Senhor que atua prevenientemente para que deixemos de ser pecadores afastados de Deus. E, particularmente, o povo de Israel deixe de ser um vale de ossos secos, como diz em Ezequiel, e torne-se o povo da aliança firmada em Abraão. E esse povo, sim, agrada a Deus. A mesma graça opera a justificação pela fé em Jesus e a regeneração para que os judeus e os outros povos se tornem verdadeiros adoradores, como em João capítulo 4, segundo a orientação do mestre para Nicodemos. Quando no evangelho nós vemos Jesus falando com Nicodemos e quando vemos Jesus falando com a mulher samaritana, novo nascimento e regeneração. Nova vida, que nasça de novo o verdadeiro povo de Israel. Eu conclamo a todos e que você faça parte dele, circuncidando o seu coração em nome de Jesus. Finalmente, a graça opere em todos nós, tanto da etnia judaica como de outras etnias, a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E um dia, como uma só fé, um só rebanho, um só pastor, participemos da graça que atuará como glorificadora para vivermos eternamente com o Senhor. Que Deus nos abençoe e que essa palavra motive você a circuncidar o seu coração e a ter a convicção de que salvo, nascido de novo, regenerado, justificado, santificado, se prepara para ser glorificado em Cristo Jesus. E quando dos dois povos, de fato, nós nos façamos um só povo, porque há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Porque de fato nós seremos um só povo, um só rebanho e um só pastor. Que isso te motive a circuncidar o seu coração, circuncidar o seu coração, fazer um corte, um sinal no seu coração que marca: antes de Jesus, eu era condenado à morte e ao vazio existencial. Ao vazio, à ira vindoura e à morte. Depois de Jesus, eu estou separado para viver com Ele a nova vida, hoje e a vida eterna, para a honra e glória do seu nome. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre todos os povos, judeus e não judeus, e assim permaneça, hoje e eternamente, nos fazendo em Cristo Jesus um só rebanho e um só pastor, hoje e sempre. Amém, amém, aleluia, glória a Deus, amém.